Cá se fazem, cá se tocam. Em antena com Pedro Oliveira. Ora então, bem-vindos aqui a mais um Cá se fazem, cá se tocam no FM da Boa Nova. E hoje temos, quando digo uma repetição, é dizer que uma banda que já esteve connosco, curiosamente até com o mesmo elemento. E quando estávamos a parar o trabalho para falar sobre o novo disco dos Dear Telephone, recordamos, já não estão connosco desde meados do ano 2013, portanto estamos aqui a falar 4 anos e qualquer coisa depois, com o novo álbum, Cut, que já está disponível para venda. E curiosamente um disco que sai em vinil. E aí está, a banda que vem lá de cima do Norte e que tem, é que é apadrinhada pela PAD, já aqui várias vezes referida, a banda, a editora que iniciou com o trabalho dos Peixe Avião e que hoje tem outras bandas também no seu portfólio. E não é mais nem menos do que o André Simão que está connosco para falar deste novo trabalho Cut dos Dear Telephone. E claro, saudamo-lo, ainda que seja via telefone, saudamo-lo dando aqui as boas-vindas aqui à Serra da Estrela, numa altura que já vai fazendo frio. Então, como está? Tudo bem? Bem-vindo aqui à Boa Nova. Olá, obrigado, bom dia. Olha, quando estávamos a preparar o trabalho para falar sobre os Dear Telephone uma vez mais aqui na Boa Nova, dei com, lendo algumas coisas sobre este Cut, de que alguém disse assim: os Dear Telephone estão finalmente de volta. E é este finalmente que eu quero efetivamente enfatizar. Tem a percepção que havia um conjunto de pessoas à espera deste novo trabalho e que o Taxi Ballad, enfim, que já vai começar a ser 4 anos, já soava há pouco? Pois, houve realmente um intervalo muito grande de tempo entre os dois discos que teve a ver com uma necessidade interna da banda, ou seja, nem estivemos especialmente, digamos, sensíveis a se havia ou não havia, digamos, saudades de um trabalho da parte do público, ou mesmo necessidade da nossa parte de nos mantermos, portanto, editorialmente vivos e como banda e fazendo as nossas aparições. Foi realmente uma necessidade de fazermos um disco com um método que acabou por demorar mais tempo e de que não quisemos abdicar. E, portanto, este disco, na verdade, foi um disco que demoramos cerca de um ano e meio a fazer, entre composições e gravações, misturas, etc. Portanto, o tempo que passou foi o tempo que tinha que passar. Na verdade, não é que nos tenhamos distraído com o tempo a passar e outros projetos que todos temos e outras colaborações que todos fazemos e que também gostamos bastante de ter uma atividade, digamos, diversificada no mundo autoral da música, mas realmente foi o tempo que tinha que, foi o tempo que precisamos. Posso assegurar que não fomos preguiçosos. Passou realmente muito tempo, mas não foi por preguiça que não aconteceu antes. E na prática, aperceberam-se desse tempo, quando estavam já com este álbum já embrionário, é que foram percebendo de facto o tempo que já tinha passado, não é? Aquilo passa, sim, de alguma forma. É um bocado isto. O tempo, infelizmente, passa rápido demais também, em muitas circunstâncias. Harry. este álbum de Air Telephone começa logo, desde logo, a ter a noção de que é youtubado, porque enfim, hoje em dia também, para mostrar a imagem, é por aí que as coisas começam. Infelizmente o espaço em televisão é cada vez parece menor para mostrar a música, e é o trabalho de Nathan Tugal que aparece para o tema de apresentação do próprio disco, do Sleet. E nós na altura falávamos nisto, é quando do Taxi Ballad, da vossa, o vosso gosto em explorar todas as componentes possíveis e necessárias também para que cheguem ao público. Uma vez mais, bastante satisfeitos também com este resultado daquilo que foi o trabalho do André Tentugal. Nós somos amigos do André há muito tempo, ele já trabalhou com cada um de nós noutros contextos, uhum. Mas nunca tínhamos juntado via telefone, e André Tentugal nunca tinha acontecido. E era só uma oportunidade que estava à espera de acontecer. E pronto, neste disco ele não faz só, não acena só o vídeo, acaba por ter uma participação muito forte também na imagem do disco. Ele faz as fotos que estão na capa do álbum e as fotos promocionais que acompanham a divulgação e a tour deste álbum são dele também. Basicamente a imagem está do lado do André neste disco. Foi uma ligação natural que já tem muito tempo e outras manifestações. Foi a primeira oportunidade para trabalhar com o Air Telephone e assim. Já fazia alusão que este disco saía já desde logo em vinil, que também tem essa vantagem, não é só o vinil em si, mas a própria mancha de trabalho em termos gráficos, que é superior àquela que possa acompanhar um CD. Claro, sim. Sim, a questão da opção do vinil, ou de CD, ou digital, basicamente foi não traz nada muito, muito complexo atrelado ou escondido. Tem a ver com o simples facto de que hoje em dia realmente a maior parte das pessoas faz o consumo da música online. E depois há aqueles mais fetichistas, no bom sentido, que gostam do objeto físico e que têm, e acaba por ser uma opção, digamos, comercialmente mais viável para as bandas, o vinil. O CD é, de facto, um formato que ficou algo dentro de um caminho, a meio do caminho, nem bem carne, nem bem peixe, e que, por esta altura, é difícil tornar comercialmente viável. E então, acabamos por decidir apostar numa edição em vinil, com tudo que uma edição em vinil tem direito, e em digital, exclusivamente. E curiosamente o vinil tem, entre outras particularidades, tem uma rotina, algo que está associado, o próprio facto de tirar do álbum, o virar a meio do disco, de algum modo, até na seleção das músicas, vocês tiveram cuidado no momento em que passaram no vinil de querer compactar bem as coisas no sentido de que haja um lado A e um lado B deste disco? Bom, nem é. Aconteceu uma coincidência feliz, que foi, ainda muito antes de termos pensado no em quais seriam os formatos que iam acompanhar esta edição, havia um alinhamento que estava mais ou menos pensado, uma narrativa que estava mais ou menos pensada por nós para orientar o alinhamento das faixas que tínhamos já composto. E esse alinhamento foi aquele que acabámos por manter no vinil. Por sorte, porque o vinil tem um limite de tempo por lado. Exato. E por sorte, lá, havia um primeiro lado que tinha 5 músicas e 21 minutos, salvo erro, e o outro lado que tinha 4 músicas e 20 minutos. E portanto, muito naturalmente, o próprio alinhamento que já tínhamos pensado para o álbum, encaixa nas limitações e no formato vinil. Acontece também que há algumas questões, lá depois isto pode estar já mais na nossa cabeça do que na realidade, há algumas outras questões que esta divisão entre o lado B e o lado A acaba por sublinhar, mas que não sei até que ponto é que são realmente factuais, ou se também não é a nossa cabeça que é assim, por exemplo, no lado A do disco estão as músicas mais diretas e mais radiofónicas, digamos. O lado B é bastante mais mental e mais etéreo. No lado A, por exemplo, estão as guitarras do Ricardo, e no lado B estão as minhas guitarras. No lado A são as músicas com letras mais diretas, e no lado B há músicas que têm letras muito mais difusas. Ou seja, acabou por acontecer uma série de coincidências, mas que nascem do pressuposto original, que era o disco que vai ter este alinhamento, e por acaso enfiava-se sem grandes dificuldades nas contingências do vinil. Pois bem, eu digo isto, eu fiz a pergunta antes até de alvitrar aqui uma opinião. E este disco, pegando até no Taxi Ballad, que fui redescobrir, não que ele não tenha ouvido passar pontualmente aqui na Boa Nova, neste período, mas ouvi-lo de fio a pavio, e fico com a sensação que este é mais conceptual, ou seja, como se houvesse aqui um fio condutor que, curiosamente, inicia no início do lado A e termina aí, e que há, de facto, um outro que inicia no lado B para terminar no final do álbum. Sendo que, desde logo, o lado B tem aqueles temas que, como se é uso dizer, até pelo tamanho não passam errado. Enfim, tentamos contrariar isso, porque vão passar, efetivamente, mas é um disco que, do ponto de vista do lado B, é para descobrir depois em casa, porque eventualmente depois se estão à espera que ele apareça errado, e provavelmente nunca apareceria. Certo. Thank you. Temos então um disco aqui novo, que é sempre motivo de celebração, como já aqui várias vezes referimos. Disco esse que você já teve a oportunidade de mostrar ao vivo, ou que julgo saber, no Gil Vicente em Barcelos. Já fizemos nessa altura os primeiros 4 concertos de apresentação, que na verdade aconteceram em 3 sítios, foram 2 datas consecutivas na cidade de Gil Vicente em Barcelos, que é o chamado jogo em casa, não é? E nós fomos de cá. Claro. E fizemos uma data do gol da apresentação e depois fizemos uma data da apresentação no Lisboa e uma outra no Porto. E, efetivamente, qual foi a recepção que vocês perceberam no imediato ao tocar este disco, naturalmente na íntegra? Nós só conseguimos tocar este disco na íntegra nos primeiros 2 concertos em Barcelos, porque é um tema, uma das canções do disco que é cantada por um coro, por um ensemble de voz que entra no disco. Exato. E que estava presente nesse concerto. Nos outros 2, o ensemble não estava presente, foi em palcos mais pequenos, e no Music Box e nos Maus Hábitos, no Porto, e portanto não tivemos a presença desse coro. Então o mundo ficou de fora nos últimos 2. E a reação foi ótima, ficámos muito satisfeitos, até porque é um disco que é difícil tocar ao vivo, há muitas suspensões, muitos silêncios. É preciso muita química e muita atenção uns aos outros para que a música possa fluir como deve. E as reações desde aquelas pessoas que nos são mais próximas e que estiveram connosco nessas datas de apresentação a ver e a apoiar a banda, como ao público mais genérico, toda a gente reagiu muitíssimo bem aos meus concertos e estamos ultra satisfeitos. E há pouco referia-me só ao facto aos do Gil Vicente para fazer essa tese paralelismo, que é um disco difícil de tocar e precisamente em termos de logística de levar todos estes elementos para palco. Seria bom que assim não fosse, seria bom que houvesse sempre bons orçamentos para poder contemplar, levar as pessoas a todo o lado. Vocês entendem quanto é que fizeram aqui um disco e gostariam de mostrar da sua plenitude ao vivo, como é que lidam, enfim, um bocado com essa dicotomia entre a vontade e a possibilidade? Quase sempre na criação as contingências acabam por obrigar a uma adaptação que, por sua vez, é trabalho e é redescoberta das, no caso dos músicos, da música, e que normalmente há resultados interessantes. Ou seja, não me aborrece particularmente que nós tenhamos que procurar soluções para, por exemplo, tocar ao vivo um tema que tem 2 saxofones, como é o caso de alguns temas do Cuts, que tem, por exemplo, arranjos para saxofone. Nós temos saxofones, o que é que vamos ouvir no lugar deles? Ou será que será melhor não ouvir nada? Qual é o instrumento que pode fazer a voz que ficou aqui órfã pela ausência de saxofone? E estes processos são super interessantes. Aliás, nós pensamos, estamos a abordar a tour de promoção do disco, que é a durar pelo menos o próximo ano de 2018, com 4 formatos. Um formato que somos 4, um formato que é com o coro, um formato que é com os saxofonistas e um que é com todos. E cada um deles tem subtilezas, tem algumas nuances diferentes de cada um dos outros. Isso é super interessante. Vai-te dando para redescobrir cada uma das músicas e percebendo que elementos é que até podiam ter sido solução no disco, mas não foram. E que agora vão dar outro corpo às músicas. Há músicas que ganham muito mais expressão num alinhamento com o coro do que, por exemplo, num que estejamos só os 4, e esta é a experiência que temos para já, só fizemos com estes mesmos formatos, mas também acontece o contrário, há músicas em que sem o coro, no alinhamento sem o coro, ganham uma vida e uma expressão que também não têm no alinhamento com o coro, e portanto tudo isto e tudo o que tu possas descobrir acerca da música que fazes e da forma como ela se pode reorganizar e continuar a evoluir é sempre interessante. Portanto, não olho tanto nesse sentido do drama de ser complicado levar realmente para um palco de músicos em todos os concertos, que seria dramático e eventualmente impossível, como é óbvio, mas não vejo isso como um problema, vejo isso como uma oportunidade de revisitar as músicas e de trabalhar de outra forma. Bem, já ouso dizer-se que a necessidade aguça o engenho, não é? Sim, e agora percebemos que também aguça a arte. Será, sim, será importante? Sim, acho que sim. It's dark and warm from Ora, há pouco referiu-se aos quatro e está na altura de recordar aqui os nossos ouvintes, para quem não se, enfim, não se lembra do que já falámos, já foi há algum tempo atrás, de que os Direct Telephone são, curiosamente, o meu homónimo, o Pedro Oliveira, enfim, o Patrício, que toca, entre outros, também com Old Jerusalem e não só, o Ricardo Cibrão, a Graciela Coelho e o André Simão, com quem estamos a falar. Este disco é um disco mais Graciela Coelho. Eu digo, a voz dela neste momento é mais preponderante dentro da banda? São duas perguntas diferentes. A voz é muitíssimo mais preponderante. Se o disco é mais Graciela Coelho, eu acho que é mais a Graciela Coelho no seu mais solta no seu habitat natural, e mais, digamos, mais descoberta dentro daquilo que é o som da banda. Isso foi uma coisa pensada e foi uma coisa discutida entre todos, e porque esse é o nosso objetivo fundamental e sempre foi desde o início, que é a possibilidade de que cada um possa explorar ao máximo as potencialidades do seu instrumento e da forma como o toca, muito mais do que cobri-lo de artifícios e de estratégias. A ideia em dia de Alafonso sempre foi, para cada um dos músicos, obrigá-lo a uma certa nudez como autor e como intérprete. E evidentemente que a voz dela era uma voz que esteve nos outros registros, mais guardada e mais intimista e por vezes até tímida, é uma voz que é uma ave rapina que tinha que saltar cá para fora. Claro, exatamente. Era um potencial que tinha que ser espalhar o terror. Quando estavam a compor, perceberam logo assim, Graciela, tu aqui tens de dar algo mais, ou foi ela própria? Sim. Também que foi dando logo, por instinto até? Ora bem, foram as duas coisas, se bem que quando percebemos que de facto isso poderia acontecer, criámos um método diferente, que as músicas, as bases instrumentais foram criadas sem voz. E só numa segunda fase é que as linhas de voz foram compostas. Portanto, havia uma base instrumental que já estava definida, e depois houve um processo que foi muito divertido, mais partilhado entre eu e ela, de compormos as linhas de voz para músicas que basicamente já existiam, e às vezes tendo que rever pequenos detalhes da sua estrutura para poder encaixar da melhor forma, mas digamos que se teve que construir quase o elemento mais importante da música, e que ele comandará sobre ela, foi o último a ser feito. E portanto foi um exercício muito interessante para ouvir as músicas e perceber qual era o espaço e onde é que a voz devia ser mais interventiva, menos, tomar conta, dar espaço, e foi um processo muito interessante de fazer. E foi discutido e decidido durante o processo de composição por todos, evidentemente. E bem conseguido. Monday night, swinging on a ledge, she entered quick on the trigger, the edge of the counter. Her eyes are lost, looking like the strange man on table 7, asking for trouble. Seen through Quando falámos aqui há 4 anos atrás, falávamos sobre a vossa sonoridade, aquilo que iam ser os vossos concertos, e falávamos na altura muito em Berra, porque tinha acabado de sair o vosso LP, e a experiência que tinha anterior era de um EP, portanto, de alguns concertos também que por aí adieram. Logo a seguir, vocês deviam estar no Ótimos Primavera Sound, se bem me recordo, e depois, de repente, vão lá para fora. Uma coisa que me tinha pré-anunciado, que estavam até a negociar, se me engano, foi no Power Lunches, em Londres. Mas depois seguiram-se, ou estiveram também já na Bélgica, e depois regressaram a Portugal para dar um bom concerto que deram no Centro Cultural de Belém. Mas a minha pergunta hoje vai um bocadinho mais além. E até, enfim, puxar aqui um bocado à nossa imaginação. Falávamos na altura sobre as bandas que gostavam também de mostrar lá fora e que às vezes havia poucas portas ou não havia um circuito que era imediato para as bandas aparecerem e que às vezes seria bom que houvesse outras até que abrissem portas, que já lá foram e que abrissem portas para aquelas que lá poderiam ir. Quase uma entreajuda. E eu vou-lhe aqui propor um desafio, que é este. Vamos imaginar que entre vós, eventualmente, olha, Time for Tick, tiveram há pouco tempo aqui na Boa Nova também, e sim. E Weekend Twin, Charlie Brown, juntavam-se e vamos as três bandas fazer uma digressão por esta Europa fora. Até que ponto isto é execuível e até que ponto isto possa ser benéfico para todos nós enquanto bandas e enquanto país que se pretende mostrar com aquilo que vai fazendo? Bom, eu acho que o panorama da internacionalização das bandas portuguesas começa a dar passos bastante mais sensíveis e mais visíveis do que há alguns anos atrás. Começa a haver algumas, por exemplo, eu estive um modelo parecido com essa proposta que fazes, estive envolvido nele há relativamente pouco tempo, numa espécie de uma Foi uma curadoria da Embaixada Social em Espanha que convidou um grupo de três bandas para fazer um lote de dois concertos em Madrid e Barcelona. E bandas que não tinham propriamente afinidades entre si, no caso foram os Pega Monstros, os Zala Brop e os Sensible Soccer, com o Rio Tomo. E a ideia foi levar as três bandas como um bloco. Apresentámos um concerto em Madrid e depois no dia seguinte nas festas da cidade de Barcelona, num festival que ocorre durante as festas da cidade, num público imenso. E no fundo, o facto das bandas se associarem e de levarem com mais força e com mais intenção o nome do país e a marca que vai havendo na produção musical portuguesa, eu acho que é uma ideia que faz todo sentido. E para além disso, as fotos logisticamente se podem poupar ou otimizar, claro, quando estás a trabalhar com um lote maior de gente, mas que também significa um produto muito mais forte, que é diferente levar três nomes ou levar um, e uns acabam por puxar os outros. E, de resto, eu tenho e faço sempre toda a força nos projetos onde toco para que as bandas se virem e procurem olhar para a possibilidade sempre de internacionalização, porque de facto, pronto, a realidade portuguesa é uma realidade pequena e é uma realidade muito simpática, mas não deixa de ser uma realidade pequena. E há realmente um mundo lá fora que seria muito interessante que as bandas tivessem mais coragem em explorar. Bem, eu agora queria pegar um termo coragem. Às vezes é coragem porque exatamente as pessoas normalmente têm outro, grande parte das bandas, as pessoas têm outro, enfim, têm um ganha-pão, não é? E que às vezes acaba por ser um entrave à própria banda, não é? Porque, enfim, tem limitações profissionais, empresariais, que os limitam na possibilidade de explorar mais a questão da música. E agora usou até o termo coragem. Às vezes o que falta é, até há oportunidades, mas o que falta mesmo é depois, vamos a ela. Muitas vezes é porque vamos lá ver, e depois passa-se aqui há normalmente sempre um contraciclo que é muito difícil as bandas vencerem, que é quando uma banda fica em condições ou começa a ganhar condições para poder internacionalizar, sendo de cá e construindo uma carreira aqui que dê algumas garantias sólidas que de facto está num ponto de maturação e num ponto em que se conseguiu tornar viável para começar a pensar em sair. Então se quererá dizer que, na maior parte dos casos, já atingiram uma certa zona de conforto aqui. E portanto, fazer uma aposta no estrangeiro significa sair dessa zona de conforto, significa voltar a tocar sem cachê ou com caixas miseráveis, fazer deslocações irracionais e fazer e tocar em condições que não são as mesmas a que a maior parte dessas bandas se foram habituando na sua zona de conforto no seu próprio país, não é? Há muito também a tradição mais romântica de bandas pequenas e bandas sem grande exposição mediática, de irem fazer uma tour europeia, ou seja, é fácil de fazer e é fácil de agendar, mas eventualmente as consequências disso, passando lá fora com cara dentro, serão poucas, não é? Agora, uma banda que já tem um bocadinho mais de crédito no seu país, quando decide tentar alguma coisa lá fora, evidentemente está a fazer cedências. E é nesse sentido que eu falo em coragem, e é preciso uma certa coragem para dizer assim, ok, vamos estar 3 meses sem receber os nossos cachês já confortáveis aqui e sem ter as nossas garrafas de vinho no camarim e sem dormirmos num hotel interessante. Vamos lá para fora, dormir em pousadas ou no carro e vamos colocar sem técnico de som e vamos receber nada ou muito pouco e vamos tentar. É aqui este pau dois bicos que será sempre uma questão que cada uma das bandas valerá à sua maneira, né? Muito bem. Ora, eu gostei de frisar esta parte, porque é bom que estejas lá em casa perceber que as coisas nem sempre são fáceis, não é? Ou melhor, não são normalmente fáceis. Não queria deixar de ir embora o André Simão, nome já várias vezes aqui referido na Boa Nova, não só quando falamos das bandas, como o Dia de Telefone, como estamos a falar, ou como Lá Ressonância, e não só. e também tem um bocado a ver com esta ideia da coragem e de querer mostrar e de querer incentivar as pessoas num local para que a intenção é precisamente explorar o potencial criativo das pessoas que normalmente aparecem nas experiências, com uma residência artística que, se bem julgo saber, é precisamente para meados de abril em Guimarães. Eu gostava de saber do André Simão, enfim, é um ponto colateral, mas tem a ver com a música, não é? O gosto particular que tem nesta questão, enquanto alfobre deste local, deste Westway Lab Festival. Eu participei nas edições do Westway Lab Festival, não só numa, mas até em duas, funcionando o Westway Lab como uma espécie de um laboratório de criação em que são colocados lado a lado dois músicos que preferencialmente não se conhecem, mas que de alguma forma se admiram e durante uma semana têm que criar algum resultado mais ou menos apresentável para um público que depois vai ver essas apresentações passadas uma semana. E eu participei, já não posso precisar o ano, mas participei, julgo que há 3 anos e há 4, ou há 3 e há 2, não posso precisar. Nas duas primeiras edições eu estive presente e, portanto, também achei que teria que dar lugar a outros, e enfim, e a própria organização do festival também está a pugnar por essa diversidade das pessoas que estão apresentando lá, ainda que talvez ainda vá acontecer alguma ligação da minha parte ao Westway Lab este ano, cuja não posso divulgar porque não é pública ainda, mas talvez ainda venha a acontecer. Este tipo de iniciativas são ótimas, claro, e eu acho que se há coisa importante para um autor em qualquer área, é de facto manter-se vivo nos termos que definiu para si próprio e na disponibilidade que tenha para renegociar consigo mesmo. Ou seja, importa muito conhecer outras pessoas, conhecer outras formas e eventualmente a cada uma dessas experiências rever a minha forma de trabalhar e de criar e de me relacionar com outros músicos e comigo próprio. Dancer in the dark. André, foi uma vez mais um grato prazer falar consigo, a propósito de, com motivação hoje a falarmos daqui deste cut dos The Air Telephone, mas seguramente iremos falar mais vezes e motivos não faltarão para que nos encontremos aqui, ainda que seja via telefone, nos encontremos aqui na Boa Nova. Claro, já melhores venturas para este disco e que seja potenciador de muitos concertos, seja cá, seja lá fora, e claro, se não for antes, marcamos naturalmente encontro para um próximo disco, que enfim são estes os principais motivos para que venham aqui ao Caso Fazem Caso Tocam. Um abraço, okay. Obrigado, um abraço. Yeah.